mais uma vez, trazendo pra vocês Deus, Deus da destruição. Depois de 39 anos, eu desperto do meu sono e tô de volta com meus planos. Sou Bills, o destruidor. Ouviu? Meu nome causa terror. Acabo com planetas, não sobra pedaço. Agora estou atrás de um adversário, mas no meu poder, ninguém chega perto. Deus da destruição do sétimo universo. Eu faço o universo estremecer. A caixa é longa e teme o meu poder. Não dê motivos pra me enfurecer. Acabo com tudo, sem dúvida pra ver. Sim, quase que na terra eu dou um fim. Por causa de um prato de pudim. Não há guerreiro páreo contra mim. Nem mesmo se for um deus super saiyajin. Eu sou o destruidor. Meu nome causa terror. Todo seu esforço é em vão. Contra Bills, Deus da destruição. Eu sou o destruidor. Meu nome causa terror. Todo seu esforço é em vão. Contra Bills, Deus da destruição. Eu sou um deus que não sabe brincar. Por isso não brinque com meu paladar. Eu sou um deus de grande coração. Mas pra quem me enfurece, eu trago punição. Sou aquele que venceu o Super Saiyajin 3 com apenas um golpe fazendo cair de vez. Eu sou aquele que mesmo dormindo estará lutando e também destruindo. Eu sou o deus da destruição. Que manda o inimigo para o chão. Que não deu chance nem para Goku. E muito menos para Majin Buu. Sim, isso foi fácil assim. E por muito pouco na terra eu dou um fim. Não há guerreiro páreo contra mim. Nem mesmo se for um deus Super Saiyajin. Eu sou o destruidor. Meu nome causa terror. Todo seu esforço é em vão. Contra Bills, Deus da destruição. Eu sou o destruidor. Meu nome causa terror. Todo seu esforço é em vão. Contra Bills, Deus da destruição. Mais uma vez, eu vou continuar e nada pode me parar. Porque vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. É, mais uma semana, tamo junto. Todo seu esforço é em vão. Contra Bills, Deus da destruição.